mocinho ainda me lembro. 18 anos completei. Eu resolvi sair de casa. Clareava o dia, eu me aprontei. A minha mãe me perguntou: diga, meu filho, pra onde vais? Não respondi, só dei-lhe um beijo e abracei meu velho pai. Ao despedir, chora os que ficam, também chora quem se vai. Fiquei na espora o meu tordilho, olhei pra trás por despedida. Chorava irmão, chorava irmã, chorava o pai e mãe querida. Também chorava a estrada fora, e o meu cavalo galopando. Olhava a mata orvalhada, ouvia os pássaros cantando. Pela mocinha que eu amava, eu também. Destinei correr o mundo. Fazem 10 anos e não voltei. 200 léguas está distante. Quem me amava eu lá deixei. Não fui feliz nesta jornada, por isso não voltei pra trás. Mas no momento em que melhore, eu vou rever meus velhos pais. Quero abraçar os meus irmãos e de lá não sair jamais. Os irmãos devem estar casados e os meus pais envelhecidos. Por não saber notícias minhas, pensam que eu tenha morrido. A mocinha que ainda amo, se ela casou, felicidades. Se não casou, ainda me espera. Vamos unir.